of their Portugal 2512. Portugal 2512 taxi to taxi India and hold point 1-0. Okay, so it's taxi till taxi India. Holding point 1-0 Portugal 2512. Airport 2512, clear to line up and take off runway 10, wind is 1, correction, wind is 073 degrees, 04 net. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 2512. Oi, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, Salvador, time 0908. Pouso 97 ou 97? 97, viu, Salvador, 97. Ok, excelente, agora avistado, já na final, pouso autorizado. O vento 1100 graus, 04 horas. Pouso autorizado, gol. Papua 2512, airborne at 5-4, contacting Watcher Zulu Ghost 1-8, have a nice flight, sir. Watcher Zulu Ghost 1-8, confirm. Watch Papa Golfo no solo 57, ele vai direito para essa linha, viu? Salvador, Azul 4406, espera da Amazônia. Azul 4206, alinhada decolagem imediata, autorizado. Pistão a 0, vento 1000031. Alinhada decolagem imediata, Azul 4206. Delta Lima Mike na torre de controle. Salvador, boa noite, Papa Romeo Delta Lima Mike, estabilizado ILS Xeno 0. Papa Romeo Delta Lima Mike, pouso autorizado, pistão 0, vento no 00 graus, 059, ajuste no 09. Torre Delta Lima Mike solicita pouso na auxiliar, a possibilidade? Afirmo, assim. Desça para mil pés, autorizado base para a direita, plano IFR cancelado a 06, reporte na base, baixar travado. Cancelado base, descendo para mil pés, reporte na base, baixar travado, Delta Lima Mike. Jeff 38, toca RMS a 06, esquerda agora, perna do vento, suba para 1.500 pés. Formação de tráfego, um feno a mais ou menos 3 milhas da cabeceira 90, cancelando agora, descendo para mil pés, suba para 1.500, aguarde instrução de ator. 1500, perto do vento, assente o tráfego. Xené 6201, autorizado, alinhado e mantém o chão zero. Alinha na frente, atenção no zero, 62 a 1. O Delta Lima Mike, informação de tráfego, aeronave laboratório da Força Aérea, mantendo a perna do vento da pista 90, subindo para 1.500. Delta Lima Mike 6, da visão coronel, está na base baixada, retravado da 127. Ok, o Papa Romeo Delta Lima Mike, pouso autorizado, pista 97, 120 graus, 59, ajuste na 08. Ok, Delta Lima Mike autorizado do pouso 97, 08, ajuste. GV38, efetue 360 com curva pela direita, reporte nova perna do vento da pista 90. 360 pela direita, GV, reportará. Informação de tráfego, aeronave laboratório da Força Aérea, à sua esquerda, mantendo 1.500 pés, perna 200, pista 90. Vai lá interferir, decolagem autorizada, 120 graus, 59. Gentileza, 6201, não, livre na Delta, ok? Agiliza o táxi. Autorizado, Delta Lima Mike, série Sola 09, autorizado, 180, encosta ligado, 45. Tá bom, Delta Lima Mike. Autorizado então, 44, livre na Oscar. Tá fazendo a hora, ligado, Delta Lima. Força Aérea 2526, torre. Força Aérea 2526, está na sua escuta, estabilizado em ILS. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ok? O ajuste 10 no 8. Aproxima, aguardando a pista livre, Força Aérea 2526. Torre, Tiago, na Prodata, torre. GV38, efeito de novo, 360 pela direita, é corte nova, perna do vento. 360, GV38. Torre, Tiago, vou na rotatória. Charlie India Echo, reporte vertical da rotatória 1.500 pés. Reporte vertical da rotatória 1.500, Charlie India Echo. GV38, desce agora para 1.000 pés. 1.000 pés, GV38. 2526, o vento no 20 graus, 5 nós, ajuste no 08, pouso autorizado, pista 10. 2526, livre pouso, pista 10. Índia Eco, pouso autorizado, pista na 7, 1900 graus, 05, nós, ajuste na 09. Autorizado, Estado de Eco. Claro, pista 90, 900 graus, 059. Empresário de pouso. São 323, decolada 21, não chame o controle, fecha no 90, vai tomar leite, se quiser. 08-3-2-3, obrigado, boa noite. bateu no ar, o G38. Sim, G38 autorizado, esquerda, perna do vento, chame para girar base. Cuidado, esquerda, perna do vento, reporta base. Salvador, boa noite, Papa Romeo, Delta Lima, mais estado 44, ponto para Santos. Autorizado, acionamento, Delta Lima, Michael, chame para o táxi. Autorizado, minha porta pronta, táxi, Delta Lima, Michael. no solo 33, autorizado 180 via puxa, eu posso livrar no passo feita. 60, eu posso livrar no passo. Salvador, Papa Romeu, Delta Lima, mais estacionado, Dropout 4, com 5 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, tá alternando Serra Bravo, Charlie, Papa, tá pronto para o táxi. Táxi autorizado, chama a Taxi Gosto para ingresso, Delta Lima, mais. Nossa, para ingresso, Delta Lima, mais. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. G32, se for, pode. G32, vai com a Oxa, é autorizado a alinhar e decolar pista no zero, no 00 grau, 059, ajuste no 08. Delta Lima Mike, autorizado, ingresso, pista 97, reporte a LED pronto, cabeceira 97. Decolado 36, chamei o controle, frequência no 20, 18, boa viagem. 208, bom trabalho. Então 3297 autorizado, alinhar e manter o controle. Ali manter 190, tá 3297. Delta Lima Mike, mantém a posição, agora está na decolagem. zero, 9 degraus, 5 reais. Autorizado, decolagem 17, Delta Neo Mike. Delta Lima Mike, decolado 40, chame o controle, frequência 120, décima 8, que eu vejo. 1208, confio com a trama. Seria estimado 3097? 3097 mais 30 segundos para decolagem. Decolagem autorizada, pistão 0100 graus 059. Livre para dar 0 na 3297. Decolado aos 4-4, submantenha 160, nível 160 até 15 milhas e chame o controle, 120, décimo 8. 160 até 15 milhas, chamando 08, 309. Com 38972. Go ahead. Red, it's approved, start up your quarter.